maneio, é que mil maneio, é que mil maneio. Ai sim, é que mil maneio, é que mil maneio, é que mil maneio. Nos braços do meu amor, assim é que eu balanceio. Nos braços do meu amor, assim é que eu balancei. Mas ai sim, é que mil maneio, é que mil maneio, é que mil maneio. Ai sim, é que mil maneio, é que mil maneio, é que mil maneio. Nunca mais sirvo aprendeu que meu dela não librasse. Nunca mais sirvo aprendeu que meu dela não librasse. Mas ai sim, é que mil maneio, é que mil maneio, é que mil maneio. Ai sim, é que mil maneio, é que mil maneio, é que mil maneio. A sirva que mama empreende, à tua janela nasce. A sirva que mama empreende, à tua janela nasce. Mas ai sim, é que mil maneio, é que mil maneio, é que mil maneio. Ai sim, é que mil maneio, é que mil maneio, é que mil maneio. É que mil maneio, é que mil maneio. Eu quero ir a acabar no teu último suspiro. Eu quero ir a acabar no teu último suspiro. Mas ai sim, é que mil maneio, é que mil maneio, é que mil maneio. Ai sim, é que mil maneio, é que mil maneio, é que mil maneio.